3520, microfone específico 0, volta no 60 graus, 99. Tran 3520, no solo 29, libera direita, solo 121, décima 1. Tran direita, 211, Tran 3520, boa noite. Salvador, boa noite, é o TAN 3520. TAN 3520, táxi via taxi Alfa, Juliette, portão 03. E Alfa, Juliette para portão 3, o TAN 3520. Controle Salvador, boa noite, voo 9218, passo 210 para 1, 50, centro da Jair. Voo 9218, oceano identificação, para descer para chegar em área autorizado por hoje, Duna, descendo para o nível 050. Duna 050, voo 9218. Chamas 844, aciona minha identificação, chega da Mária. Desça e mantenha nível 050. Identificou, chegada a Mari, decepção 050, 9844, transmissa pro Duna. Ativo Duna, autorizado pro Agipap, reduzindo para 2509. Ok, autorizado na pro Agipap, escuta 9844, reduzindo. 9218, livre das restrições de altitude de velocidade, desce para 2010. Com ajuste em Salvador no 017. Autorizado ELS, Oxinha e Pista no 0, reporta no localizador. 72.000 pés, 9017, livre da restrição. Gol 9218, reportará no ELS. Fazer 844, livre de restrições, vista para 2003, hoje o China 0 no centro. Autorizado IDL, Toxirei, pista no zero, reporta estabilizado. 2017, está autorizado, reporta estabilizado, está 944. Estabilizado, 9218. Estou em Salvador, 118-95. 115. Gol 9218, avistado, ajustando 017, autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 99. Lembra, pouso 90, 9218. Gol 9218 no solo 45, libere a direita solo 121 decimal 1. Direita 1211. Dois quatro quatro cinco, foi 198 do 295. 295, ó. Salvador, vou 9218, livrou? Gol 9218, táxi via taxi Alfa Juliette, remota 13 no pátio 1. Alfa Juliette, remota 13 no pátio 1. Gol 9218. Oi, Salvador, tá 9844, boa noite. Está 9844, avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 140 graus, 99. Tem livre pouso, pista 10, tá 9844. Nove oito quatro quatro, solo 49, libera a direita, solo 121, décima 1. Direito 21, boa. Solo Salvador, boa noite, bom dia, tá 9844. Tá 9844, táxi via taxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, para 01, tá 3244. Altan, Mike Hotel Bravo, estamos na posição Lima do pátio 3, solicitando autorização de reboque para a posição 8 do pátio principal. Mike Hotel Bravo, autorizado reboque da posição no, do pátio 3 até a posição 08 no pátio principal, autorizado, reporta término. Ok, senhora, obrigado, reporta aí. Salvador, uma boa noite, tá 3520, informação Delta. Tá 3520, autorizado. Aracaju, nível 210, via Golf 677, decola da pistão no zero, após a decolagem curva à esquerda, na saída Pucca, transição Aru, transponder 5102, controle 120.8. Chamativo, está autorizado Aracaju, nível 210, Golf 677, aerovia, decola do no zero, concorra à esquerda, saída Pucca, Aracaju. Transponder 5101, no controle 1208. Por gentileza, solicita a coordenação no nível 130. Tá 3520, irei coordenar o transponder é 5102. 5102, no aguardo a coordenação para 3520. Salvador, tá mais até o Bravo. Podemos ingressar até o Singapura, tá bem? Afirma, autorizado até o portão 08, autorizado. Ok, senhora. Três, cinco, dois, zero, na escuta. Prossiga. Autorizado, nível 130. Muito obrigado, 130. Chamará para o pushback, está no portão 3. Salvador, bom dia, San Michael Hotel Bravo, Ponte 8, formando o término do reboque. Michael Hotel Bravo, ciente, bom dia. Salvador, passaria do 9809, sente da informação Delta, parte 3, autorização para Guarulhos, pelo repetitivo. Passaria do 9809, autorizado Guarulhos, nível 180, via Golf 677, decola da pista 10. Após a decolagem, curva direita na saída Coral. Transponder 5106, controle 120.8. Passaria do 9809, quente, para Guarulhos, desligou 180. Via Golf 677, decolando 0 direita Coral. 5106 ao código transponder e o controle 108. Passaria do 9809, cotejo transponder novamente? 5106. Cotejamento correto, chama pronto no PAD 3, passaria do 9809. Fala aí. Delta 3520 para pushback acionamento no portal 3. Delta 3520 autorizado no portal 03, chama táxi. Chamará para o táxi Delta 3520. Salvador, passaria do 9809 para o puxa acionamento, parte 3. Para o 9809 autorizado no parte 3, chama táxi. Chama ali.